live out of my soul. Bravo, fuga à direita para 050, limite permanente. Identificação chegada mais, eu vou para o nível 060. Ativa o PM 1254. Reduza a velocidade 2109, número 3, na próxima. Padrão Lima de Lu Bravo para o localizador, curva direita para 080, com posto estabilizado. 098, obrigado, bom serviço. Salvador 648, decolado, passa 2000 na Boca de Maracaju. 648, contato radar, segurança 370, saída pública. 370, bom nome, 648. É 14, solicitando o desvio à direita. É 14, 2085, como está a casa, pronto? 2085. Obrigado. Matilo Braço, para 2 ou 10, as contas de milhas vão existir, vamos para 37. Sinal 6140, são milhas 2685. Vai dar 07, eu posso através do saque de bloco. 319, 343, no raio das últimas, 096, complexo de redução 2009. Azul 4207, confirma as contas de 10, está pronto? 1261. Uno 561, Estado de Torre, 1985. 79. Salvador, Gol 1561. Qual a velocidade indicada? E tem condição de manter a ceia bastante certa? Tem que manter a grava. TP5595, perfil da Adael, cara. Contato radar, Polícia 200, vou direto da El. Direto da El da presente, 5595. Ok. Qual é o CAP? Senhora, o TP5595 vai manter a proa 240, senhora, devido a deformações pesadas aqui na proa, senhora, de Dayon. Vai ligar a proa 9-8, tava dando tempo. 8-9. Controle do elevador, é o papapapau, tá dando tempo. Alfa Tango Tango, prossegue o meu pé de corredor, é sem reporte para a da barra. Sem reporte para a da barra, tá dando tempo. Aí 207, informo tráfego 12 horas e 5 minutos, usando 710, e atenção, sale 402. 07, Sanditor, 1998, Mato. 3198, Lucifera 2, eu tenho, autorizada com a ILS, na posso estabilizar. Gol 1642, Sami Recife, 2685. Azul 4207, complete redução 2009, para 3010, ajuste no 06. Tá, no bastão travou ali na colabora. Tá, nossa, a gente vai entrar uma avistada. Aí, quando ativar os nossos, se for possível, ao ser autorizado, o processo está pela direita. Com o helicóptero de Capão. Autorizado direto, vou mostrar o meu pé. Então, vou botar um direto seguinte, posso ir para o CDR. lateral direita aqui da EL, crua 210 com mais 10 dias, tá? Dá uma contornada na formação. Se tiver condições, está autorizado direto coral. Direto coral, cara. Da frente que vai iniciar pelo André 5, vai manter separação com a aeronave do colaborador da 7 e chama na final do PAC 3 o guardião da 7. Passe pela direita da 7, está autorizado ali, Marcelo Bravo. Alfa Solução autorizado em Gatiri, reporte de pronto a CTR. Azul 4207, para 2 no PEN, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. 2000 PES, reportaria estabilizado no ILS. O 3198 está estabilizado. 3198, transmissor Hilton 295. 295, obrigado. Chama meu pé, reposta para o Torre Salvador é o TAN 3198, estabilizado, vai estar travado, sinal 190. O Guardião 07 cruzou o eixo da 35, agora na final pro PAC 3. Ok. Guardião 07 na final pro PAC 3. O seu 3198 é vitória. O 3198, livre positivo no 0.1, 1.0 grau, 0.59. Sente livre, volta, 3198. Controlado 5-6, livre sequência. Azul, 4207, transmissor Rio 9895. Para mim, manter que é do seu 90, decola de imediato assim que a pista estiver livre, tem condições? Para mim, manter que é do seu 90. Azul, 4207. Para a torre? Azul 4207 na final, passando uma milha de esquerda. 4207, reporte quando visual, função. Confirme, está chovendo, chuva leve. Chuva forte sobre o campo, pista molhada. Ok. 3198, solo 57, reporte livrando a pista, solo em 1-2-1-1. 1-2-1-1, está livrando. Nicolás, na 061, 90 graus, 059. Movimento? 333, 180 graus, 059. Três, oito, nove, meia, setor, Rio, 1895. Dois, nove, cinco, bom dia. Salvador, bom dia. 386, número 2 para pouso, reporte visual com cão. Para. É, zero da El, vai, tem que fazer um desvizinho à direita aqui, pode iniciar a curva à direita, já? Autorizado. Tem, se aposta pra dentro. Oito, 864. Vamos agora às condições do campo, 500 pés e teto, 2 de visibilidade, uma forma do campo. Pronto, 4207. Mas o 4207 arremeteu 59, subiu para 2000 pés. Houve a esquerda, chame controle em 1998. 198, subindo para 2000 pés. No meio. Site, considere, mantenha a proa até 2000 e chame o controle. Ok, 2000, chame o controle. Bom, 864, informe que a aeronave que tentou pouso no momento acabou de arremeter. Pode fazer espera à sua frente, pois mais fácil. Vai tentar esperar em qual nível? 3070, reporte deste ano espera o bom 864. Controle azul 4207. 207, vou para 3, eu pego as últimas 0 no meio, vai tentar nova aproximação, vou fazer espera. O nome do meio visual com o campo. Visual 396. Livre posição 0, vento 1, 140, via 059. Aguarde só um pouquinho. Trip 5595, chame Recife, 251. Azul 4207, curva à esquerda para 015, o limite radial 030, Salvador. Proa 015, limitado pela 030 de Salvador. Trip 5595. Recife, 1251. Solo, 1, 2, 1, decimal 1. 2, 9, autorizado o cruzamento da Cristão, 0, 2, 8, reponte na correção site de Adelta, na Delta, chame solo em 1, 2, 1, 1. 9, mantenha a estação, estamos com o 219. No 4207, curva esquerda para o 290, limite radial 320, Salvador. Zero limitado pela 320. Confira as condições de aeródromo agora. Ainda permanece no 4207. Chuva na vertical na final da 1-0, perto do 1.200 pés, com 3 mil metros de velocidade. Chuva forte ainda na cabeceira? Na cabeceira a chuva já parou, só na final da 1-0. Ok, então vamos coordenar com o controle aqui pra gente fazer uma nova transformação. Eu tô no 975. Q1, Cia Lainá, também tem para show do Vanzeiro. Utilidade de forma moderada sobre o campo, temos dois animais na principal fazendo espera, pagando melhor. Sim, pela de Duna, 2 mil pés. Na 6333, não me resisto, 251, a perna 3331. Controle 2597D4, passando 1300, solicita a curva direita para evitar a formação. 2597, contato radar, 2340, 7331. 2597. De tráfego, frequência livre. Azul 4207 para o localizador, curva esquerda, front 40, reporte estabilizado. Airborne 09, call Salvador, approach frequency 119.8. Departure control 119.8.7.151. Salvador, departure, good morning, go 1621, airborne, and request right turn heading 140. 161 with a contact climb to level 360, clear deviation. Climb to level 360, clear deviation to 161. 1962, direção ainda restrição nível 080, informa o tráfego voo 08000. Retorno espera posição intacta nível 070, voo 7370. 1994, mantém a ponte espera. Firme, chuva leve, moderada, não tem chuva. Chuva leve na final da no zero, chuva moderada se aproximando do ponto médio da pista. Obrigado. 4207, pista molhada. Certo. Essa não é a localização. 62, passo para 210, as últimas 096, está autorizada a final ILS, não posso estar privado. Toma 864, falo que ultrapassará o curso do localizador, vamos limite magnético a 110 em quebra. O 597, chame resistência 251, alterne 13325. Call 615-6773, call 0. Informações aeronaves mais pontuais do controle, nossa informação da Toy, 510 de teste, 2 mil de visibilidade, uma moderada de visibilidade. O 4060 tem que redução 2209. Bom dia, Johnny, da Instituição de Nada Mais, em Porto de Cidade do Chile. Você sabe de Cidade do Chile? Sim, está autorizado nível 060-35220. Pode me levar para o localizador direito para o 130, com a porta estabilizada. Bom dia, Roma 29, saída coral. 29, bom dia, contato radar, com nível 100, saída coral. O 864 tiver condições autorizadas por horizonte. 864 da TRT 2010, nível LF, repasse estabilizado. A 29 copiou? Copiou. Contato radar, do nível 100, direto coral, se tiver condição. Direto coral, Voa 61, Comet 50, F51, Start Decimal 1, Enable 1, 33 Decimal 25. S1, 162. 162, sobre torre, 18, 95. Bom, 9162, passando o externo, bastante dragão. Bom, 9162, passando a aproximação, reposto visual com o campo, reposto de chuva forte sobre o campo e tem que dar uma olhada. Sim, 9162, visual. Muito obrigado, Maria. Salvador, bom dia, gol 1094. 1094, bom dia, contato radar, planeta 250, saíram Momo. Ok, 250 Momo, solicito na proa 020, para evitar a formação. Desde 1094. Desde 1094. Azul 4060, desça para 2, eu peço ajuste na 096, autorizada, sinal ILS, reporte estabilizado. Azul 162, meteu os 20, para 2, meu pai está no controle em 1998. 2098, obrigado, 162. Colono 62, iniciou a arremetida. Colono 62, subo para 3.000 pés, ajuste no 096. 3.000 pés, no 096, colono 62. Ponte nacional, ativa moderada, promoção. Continuado, amarelo. Como que a aeronave tentou o pouso da presença que foi arremetida? Informações são ainda 500 de pé, 2.000 de visibilidade, chuva moderada. Informação, o helicóptero da Polícia Militar está ficando a baixa altura, não interfere com a sua aproximação. Reporte na ADA. Na ADA, vou rolar isso, né, agora. Eu sou uma esquerda para 360, limite radial 030, Salvador. Esquerda 360, limite radial 030 do BR, Salvador. 030 do Salvador. Colono 62, pode informar as condições do momento de sua aproximação? 862, próximo ADA, praticamente na ADA, uma chuva forte. Logo que iniciou a metida, já conseguiu evitar o campo, mas no limite da ADA, faz com chuva forte. Sim, Colono 62 vai efetuar a nossa espera. Aguarde, colono 62. Avistando no DA, pousando com 864. 864, livre pouso, 0022, 10 graus, 07. Colono 162, curva à esquerda, proa 285, limite radial 320, Salvador. Esquerda 285, limite radial 320, Salvador. Só descer com uma espera aqui no setor norte para a melhoria. Se eu tenho condições de fazer espera na posição pelo? Deixa eu verificar. Espere pelo, o número 2. Gente, o número 2 repartiu o espera para 3 e 10. Então vai iniciar a série de novo, a gente vai iniciar a 3 e 7, bom, 9 e 2. O 4060 estabilizou? Ah, sim, mas uma milha e meia pra Libra. 060 finalizou, Rio na noite, 95. Boa noite, obrigado. 35220, desce para 2 e o pé, ajuste no 096, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Oi, Salvador, bom dia. 4060 da Azul, passando sempre embaixo da Azul 4060, você aproxima só um reporte visual, função por ADA. Vento no elevador 200 graus, 089, altimetrô no 0116. Chuva forte sobre a sinal, chuva leve sobre o campo. Ok, obrigado. Avistou 500 pés, 4060. Zona 28, obrigado, bom dia. 1395, feliz dia das mães, tá? Presente Leda, por gentileza, evitando informações. Isso aí, Vivo, 395. Confirma? Será que isso faz desvio? Vai fazer desvio, senhora. Solicita, então, a prova 200, ou Leda da presente. Autorizado, Leda. Leda, gol no... 395. 220, chamitou, Rio 9895. 220, gente. O 962 informa as condições do momento, 800 de teto, 4 mil de visibilidade, chuva leve. Zero, bom dia. 2, curva à esquerda para o 160 e 20, curva à direita. Cinética 1200. O nome é 2, complete curva esquerda para 120, nessa 37 localizador. Para 5220, comandando o DA, o avistando. Avistando. Tive a chave travada, avistou a 650 pés, informa o voo aí que a curta final está sem chuva, tá? Só perto do externo e até os 1000 pés você vai pegar chuva pesada, tá? O número 2, o pé de aproximação, sobre torre 1895. Ok, para o Zero, zero. mais foi travou.